Código DAC do... Corrigindo, código ANAC do comandante. 3145, Yankee Formation. Hello? 3145, Yankee Formation. Hey, start 3145, the afternoon. Ready to copy, first level 3802, Galeão. Ready, go ahead, 3145. 3145, clear to Galeão, Sierra Bravo, Golfo Lima, first level 380, via Upper Zulu, 10, until SMAP, Echo Sierra Mike Alpha Papa, SMAP, after via flight plan route, departure runway 10, after departure, turn right, dial departure, then fly direct Leda position, after that, fly direct bridge position Bravo Romeo India Delta Echo. Call code 5104 and control departure frequency 1120.8. Clear to Galeão, flight level 380 via the front Zulu 10 until it's mapped until destination. Takeoff runway 10, right turn at takeoff, dial departure. After fly direct to Leda. After direct to bridge position. Call 5104, departure control 120.3145. Zero departure 120.8 and then fly after SMAP via flight plane route, okay? Okay, after SMAP via flight plane route to Galeão and departure control 120.8315. Direct correct, altimeter 1012, coming ready for approach and start, gate number 02, turn 3145. Your call. Solo Salvador, é o trip 5415, ciente da Yankee, 140 para Ilhéus, pronto para a copa. Habilizou 3190 da Serra. Seu trip 5415, Ilhéus 140, está autorizado, Golf 677, aerovia, decola da 10 com curva à direita após a decolagem na subida Coral, aciona 0273, controle 120.8. 2012, reportaria estabilizado, 612. 0203 no transponder, 1208 é o controle de saída, o trip 5415. Confirma o nível? É o nível 1140. Correto, 140, 354, 15 e 0273 no transponder. Chame pronto, pushback. 0273, chamará o trip 5415, grato. Salvador, tá 3217 para o pushback, portão 03. Livre, tá 3217, chame táxi. Chamará táxi, tá 3217. Joke 20, o Zuno 4 decolou, o controle 120, décima 8. Está no controle 208, o Joke 20, grato, boa tarde. Bom voo. Salvador, Joaquim 20. Decolado com o vano esquerdo, perfeita, sai da PUCA. 790, Joaquim 20. Subindo a 190, vigilância. 2 horas, com motorizada por direto na tela. Segundo 755, Confins 360. Está autorizado via Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita da El Leda após direto bridging. Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, em Bridge intercepta a aerovia e prossegue para Zulu 6. 5067, o transponder, controle 120.8. autorizado com fins 360, Cooper Zulu 16, decola da Terra, da Real Transmissão Leda após Bridge, em Bridge, terceira aerovia, Cooper Zulu 16, o transponder 5067 e o controle 120.8, gol 755. Comando 755, portão 8, chame pronto. Ciente. O solo é 1-7, direito no 2-1, decimal 9. 19, obrigado, bom serviço aí. Bom descanso. Obrigado. Solo Salvador, agora no 856, posição 10. Solicito autorização para CIP, estou ciente da informação em Yankee. Motor? Eu vou no 856. 256, boa tarde, boa tarde, boa noite. Formação Yankee, já está ciente, Recife 390, copia? Copia 390, prossiga. 390 para Recife, está autorizado, Operuíque 58, decola da 10 com curva esquerda na subida Cuca, transição Caju, aciona 5117, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível de voo 390, via pelo 258, decola da 90, curva esquerda, será pouca transição Caju. 5-1-1-7 é o transponder, controle 120, decimal 8, voa no 856. Boa noite, comigo, portão 10, chame pronto. Camarão, obrigado. Falou, 3190. Salvador, tá 3217 para o táxi, alterna Guarulhos, com 3 horas e 25 de autonomia e 167 a bordo. 177 ou 167? 167. Guiado no 67. Via Índia e Alfa. Com temperatura 186, ajuste no 012. Então bom voo, boa noite, tá 3217. Via Alfa, conta de espera 186, boa noite, tá 3217. Alfa, 190 livrou. 190, boa noite. Via Alfa, Juliette, portão 03. Observando a liberação do aeroporto da tá, companhia. Alfa, Juliette 03, fica atento ao Airways da companhia 3190. Rádio travado, 4234. Azul 4234, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, com 08 nós. Livre pouso, pista 10, 4234. Salvador, tá 3217, ponto de espera da 10, pronto. Tá 3217, posso passar do tráfego, Embraer 190 azul, curva final, uma linha mantém pista 10. Após a passagem do Embraer, a linha mantém 10, tá 3217. Controle Salvador, tá passando através do aeroporto. 3145, request to check the startup gate number 2. Yeah. Oh, Negativo, o BSR mantém a prioridade para se inserir nas aproximações. Webjet 6720, o vetor irá manter a presente voa, limitado pelo localizador, desça para 2500 pés. Tem a Pro Limit Unlock 2500-6020. Azul 4234, solos 22, vou liberar 121 nesse manobra. Liberando 219, 4234, azul. Solo Salvador, boa noite, azul 4234, liberando. Tá 3217, pista livre autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 08 nós. É 720, reação navegação, a proa de Dona, 6720, mantendo ainda 2500. Proa de Dona, 2500, pode ser interceptada aí? Pode sim, iniciando redução. O 52 corrigindo. O Joke 20 mantém ainda a saída PUC e aguarde pro direto de Natal. Prossiga para 2000 pés, 6720. 2000-6720 tá no curso agora. Pode prosseguir 2000 pés. 2000. Gol no 601, isso para 4000 pés, ajuste no 012. Salvador, boa tarde, 3560, Proa de Mare, 3520, 3560, descendo para o nível 100. Saída 7360, saída da El. 360 da El, 3217. Bom, no 12, estabilizado. 755, taxa aprovado, faz principal, Indy Alpha, número 2, seguindo o Airbus. No ponto de espera, torre 1 no 8, décimo 6, ajustado no 0 no 2. Via parte, Indy Alpha, seguindo o Airbus. Quando pronto, torre 1 no 8, décimo 6, ajuste 1 no 0 no 2, gol 1755, uma boa noite. Torre Web 6720, transfere, boa noite. Boa noite, tráfego avistado, completo aproximação número 2 para o posto, Flamengo está livre. Acesso conta 0. Poste na rotatória. Voltará. A 3560, prossiga para 5000 pés, informa o tráfego à sua esquerda, 11 horas, aeronave a 25 milhas, passando 160 em subida. O título da aeronave é um Alfa Tank 72. Uhum. 5219 da Trip, informação de tráfego, posição de 11 horas, aeronave a 22 milhas, é um Airbus 320, passando 170 em descida para 5000 pés. 050 atinge o gol no 601. 2000 pés, gol no 601. 601, 2000 pés. Please. 3560, projetado 3560. O 35219, chame Recife, 1251, alternativa 13325, honrou. 1251-3325, grato, boa noite. O, confirmando 5219, a frequência 128.8. 1-2-8-1-2-8-1-3-2-5. Controle, o Zulu Gillette Sierra visual com a 1-7. Zulu Gillette Sierra, chame torre em 1-1-8-6 para ingressar no circuito. Muito grato pela compreensão, vai transferir 18-6 a Zulu Gillette Sierra, uma boa noite. Bom pouso. Guarulhos. Tags approved in Indian Alpha, to the road point 1810. Call tower frequency 118.6 and the altimeter 1012. Send age 1012 is clear, taxi via Indian Alpha, hold point 118.6 93145. Hold 3 milhas, capseiro no 7. Reportará 3 milhas, capseiro no 7, Zulu Gillette Sierra. Graça via Juliette para o 01, seu 4234. Fala Salvador, boa noite, é o 612 do Brasil. Bem-vindo, prossiga via Alpha Juliette, pontão 08. Alpha Juliette 08. Zola 1856, eu estou pronto para fazer estacionamento na posição 10. Posição 10 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 1856. Zola 601, no complete, aproximação, torre 18.6, vamos embora. 18.6 até já. Salvador 2, eu gol no 601. Bom, 601, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, vento no 30 graus, 109, ajuste 1012. Boa, né? Tá livre, gol 1601. Salvador Tower, turn 3145, hold point 1A10 ready. 3145, clear line up and maintain position. Clear line up and wait, 1A10, turn 3145. Zulu Gillette Sierra, autorizado por os pistas no 7, vento no 30 graus, 109. Gillette, 3036, Zulu Gillette Sierra. Webjet 6720, no solo 29, livrar 121.9. Direito 219, 720. 601, complete a aproximação, aguarde formação de pista livre, temos um Airbus para iniciar a corrida de decolagem e um tráfego na curta final do 17, é um Chimango. 20, prossiga via Alfa, reporte antes da Júlia. Via Alfa, antes da Júlia, que vai reportar na CDZ. 089. Controle, boa tarde, voo 1273, contato radar, identifique, chegada Ponce, pista para 4.012. Identificou Boa noite, após a passagem do tráfego ali, mantém pistão zero. Gente, após a companhia ali, mantém 1-7-5-5. Tá 314, tá 3145 Airborne Net, 31 contact now, control 120.8. Departure control 1208, 3145, thank you. Lulu Juliette Serra no solo aos 31 no local de estacionamento. Tipo táxi à direita 45, estacionado de frequência. Livrando já o Boa noite. 12, boa noite, 56, obrigado, boa noite. Mais pra Juliette, 620. Mantém a posição, 620. Mantém. Dial departure. 3145, climb and maintain level 380, dial departure on the radar surveillance. Climb to 380, turn 3145. O gate pro 620? Ao 07, tô com gol, taxiando aí nesse setor, vai cruzar aí o setor de táxi, só um minuto, o 620. Meu paciente, pra avisar o Kogol. Control, turn 3145, request fly direct to dial position. Fly direct leader. Clear direct to leader, turn 3145. Alvaro Brown, 1 knot, Condor 077, position 11, information Zulu, request startup and pushback. Okay, Condor 077, maintain position, and wait your clearance, level 330. Quatro meia a bordo, 4 horas de autonomia, alterna vitória. 755, pousada decolagem piscina 0, vento no 20 graus, 08 nós. Pousada decolagem no 0, voo no 7. SE20 após o Boeing, prossegue Juliette, portão 7. Pousada igual está autorizado, portão 7, vai ser 2. 354-15, observar o tráfego da WebJet que vai ingressar via Juliette após o tráfego para prosseguir via parte principal, em Alfa até o ponto de espera no 0. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, com ajuste no 0 no 2. Tripe 5415. No 601, estou com o objeto ingressando na Juliette, após o objeto vai cruzar a frente o aeronave da Trip na saída do pátio 3. Após o Trip, o ATR tem livre. Táxi Juliette, portão 4. Então, dá passagem ao Trip, gol no 601. Boa noite, ou boa noite, 5-6, próximo do ponto de espera pronto. Boa noite, Alinho, mantém pistão 0, gol no 8-5-6. Alinho, mantém pistão 0, gol no 8-5-6. Ouro 755, decoda 3-4, controle 120, decimal 8, uma volta. 08, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Alinho. Boa noite, confirma seu level 330, to Frankfurt. Condor 070, requesting level 310. Okay, roger, 310, just a minute. To copy, prepare your departure, you'll be Puka. Correct, clear, go 1755. Boa noite, 5-6, autorizada a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Gente, livre decolagem, pista no 0, boa noite, 5-6. Ponte espera pronto, Trip 5415. Os rolais do 737 pegou ali e mantém no 0. Trip 545, após a rolagem do 737 pegou ali e mantém no 0. Afirmativa, ali mantém após a rolagem do gol, Trip 5415. 077, alright, cut. Call 077, go ahead. Clear Salvador from Sus, level 310, runway on the first airway, upper is 58, Recife, then fly airway upper Romeo 551, after follow of Ipan route, takeoff from 810, after takeoff, left turn. Your departure will be Puka, departure, then Caju transition, Alfa Romeo uniform transition. Scott Cole 5121. And control departure frequency 120.8. Condor 077 is clear to destination Frankfurt. Flight level 310, upper Whiskey 58 to receiver, upper Romeo 551 to flight plan route. The Puka departure with the Alpha Charlie Juliet transition and departure frequency 120.8, and please say again the squawk. Squawk 5121. Condor 077, squawk 5121. Okay, that's correct. And report your right stop and push. And the control departure frequency is 120.8. Condor 077, we are ready for startup and pushback, departure 120.8. Move the push and startup, gate 11, Comitex, Condor 077. Condor 077, startup and pushback approved, we call you back for taxi. Boa noite, Altan 3560. Tráfico avistado, centralizado, posto, pista no zero, vento no 2, 0 graus, 08 nós, ajuste 1012. Bono 273, descendo para 2000 pés, 1012, livre LS. X-Ray, informe nacional, baixada travada. 2012, autorizado.